Noite, chame táxi, nessa posição 03. Autorizado, chama, 4 ou 8. Cristiano 09. É, cuidado da rota. Para serviço de voo. Alfa Tango Serra, para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife 1260. Aeronaves na escuta do controle Salvador, aloca, mude a frequência para 119.8. Azul 6918, torre 118.95. Salvador, boa tarde, azul 6918, estabilizado. Gente, 6918, continue, aproximação, vai, autorização de pouso. Aguardando. Final runway 17, Echo Delta Fox. Start the turn to your left at K360 degrees. I'm holding and stand by to final again. 360 to the left, yeah, Echo Delta Fox. Direito 211, só. Direita 211, 2791. Tá, 3192. Pronto, Salvador, boa tarde. Passaria do 2233, informação Charlie, repetitivo para barreiras. Passaria 2233, Charlie, informação em curso, pronto, cópia. Adiante. Autorizado, Salvador, para Serra November, Bravo, Romeu, nível de voo 160. Decolada pistola 0, curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. E o ISC 42, transponder 5164, controle Salvador, opera na frequência 119.80. Autorizado, barreiras 160. Decolada 10, curva à esquerda, Momo, VATAP, WISC 42, 5164 e o controle 198, passarela 2233. Passarela 2233, confirme o nível copiado? 1160. 1160, confere, tá na remota 12 do Pátio 1? Sim, amor. Chame pronto. Mara. Azul 2791 livrou. Azul 2791 autorizado, ataque, ataque, suei alfa, ataque, suei quilo, pátio 3, quando lá tem que ter o sinalizador. Confirme, autorizado o táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Gente, pode prosseguir para o norte para cruzar a final do 10, chama para girar a base, Anocente. Hotel Juliana Serra está presente, chamará para passe. Não, não fecha. Instruções de táxi, o 4118, autonomia de 3 horas, 116 a bordo, alternado Vitória. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, Torre. 118, decimal 95, assistente altímetro no 09. 109, direita Índia, 1895, na ponto de espera 4118 azul. Fala, 1097, na posição 1 para o pushback acionamento. 1097, na posição 01, autorizado sobre táxi. Autorizou, chamaremos táxi, 1097. Pode olhar, Bruno. Gente, Lima, mantenha a posição. Guarda, Bruno. 998, autorizar táxi, Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, Azul 6-9-7, baixado, travado, até o Juliette Serra. Gente, informe na final. Serra? Fox on the ground at 1-2, confirme o Abram. Era só Abram, sir. Ok. Make 180 after the intersection, ok? And stand by to enter to Aerostar. Ok, now 180 and standby. O hotel Juliette Serra está autorizado pouso na 107, vai pousar parado e livre para as 4? Afirmativo, para as 4. Ok, gente. O Lima Juliette Lima, está autorizado a ingressar à esquerda, faço táxi lento, seu helicóptero está aproximando para a cabeceira 107, vai pousar ali na interseção e livra para o parte 4, ok? Ingressa à esquerda, táxi lento, aguardando o helicóptero liberar a pista para completar alinhamento. Delta Fox to the left after the citation and when you park to your frequency. After the citation, I'm going to fire Delta Fox. Azul, 4118, pronto, ponto espera, 10. 4118, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 89. Tem linha de ingresso e decolagem da 10, azul 4118. Juliette Serra, livre pouso no 7, cabeceira e livre à direita, parte 4, vento 150 graus, 8 nós, informa de aeronave da pista, tá, táxi lenta, aguardando sua liberação. Visão com as aeronaves, está se aproximando para pouso na 17, livrará a direita na Oscar. Solo livrado, até o Juliette Serra. Solos 15, eu livrar, estacionar a frequência livre. Livrar, Mega 4118, decola azul 5, controle 208. 208, azul 4118. Corrija, 119, decima 8, aqui 198. 198 agora, 4118. E o Juliette Lima informe alinhado lá. Torre Salvador, boa tarde, tá 3192. 334, Guarulhos. Isso aí. Autorizar ataque até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre. 118, decima 195, ajuste de altímetro 1909. 19, autorizado até o ponto de espera, ela está 18, decima 95, 397. Azul 6998, autorizado em Gazinha, taxi Juliette, portão 01. Juliette 01, azul 6998. Torre Azul 4118 voltando, negativo contato em 19-8. É, aguarde um minuto. Na sua escuta. Oi, boa tarde, eu vou na 097, ponte espera pronta, desloca a zona final. Sim, 097, mantém a posição. Mantém. Na a frequência que modula. É, chame na frequência 119.8, voe a posição BONF para interceptar a chegada BONF, informe no ponto de altitude azul 27111, trocando agora a frequência para 119.8. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118. 4118, prossiga. Decolou, passando agora 5.700 pés, perfil Arbor Transição Elefa. Tem uma percepção 0097. Controle copia, o azul 4118. Azul 1118. Module a frequência para 119, decimal 8. Vai modular em 19.8, azul 4118. Azul 192, solo 19, direito 211, som. 211. Saída Argo 340. Boa tarde, 3192, Lebrão. Autorizar táxi via táxi Alfa Juliette, portão 02, então 3192. Alfa Juliette, 02. Lima Juliette Lima, decola azul 19. Caso possível, tiver condição, já logo a partir de 600 pés da saída, iniciar a curva, prossiga com a curva esquerda para a saída e chama o controle 120, correção 119, decimal 8. Caso negativo, 1208. 19-8, alternado 28, obrigado. Controle Lima, Juliette Lima, 208. Lima, Juliette Lima, contato radar, saída Conde, sub, mantenha 1-0. Lima. O Lima Juliette Lima, qual foi a frequência que a torre pagou para o controle? 119, decimal 8, confirme. Lima 198, alternando 28. Confirme, não conseguiu contato com a 119, decimal 8? Negativo, chamamos, não foi atendido, havia a possibilidade da presente voar para o de Conde. É presente direto Conde, o Lima Juliette Lima na frequência 119, decimal 8. 198, muito obrigado. 97, vento no 40 graus, 1109, livre decolagem. Livre decolagem, 1107. paciente, na escuta, autorizado direto com Anjo Lima, Juliette Lima. Fono 620, sem restrições, desça para 2.000 pés, o ajuste no 099. Solo Salvador, Oxane 6355, para pushback, saneamento. Oxane 6355, na remota ou no quarto, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai tomar táxi, 6355. 08. 098, até onda 08, boa, 097. Voo 1-1-8-4, pronto, cópia. Voo 1-1-9, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1-1-9. Salvador para Guarulhos, nível de voo 360. Sinagola da Fichona 0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, nível frente 1-1-0. Transponder 5530, controle Salvador, opera na frequência 1-1-9-80, alternando 1-1-9-35. Gol 1169, autorizado, Guarulhos, nível 360, decolando da 1-0, no curva direita, Dael Leda Motiva. Após o 1-0-5530, transponder 1980, 1935, alterna, gol 1169, portão 7. Gol 1169, planejamento correto, chame pronto, posição 07. Semanal 69. Salvador, passaria do 2233, vamos lá para 12, para chegar em estacionamento. Passaria 2233 agora. Passa Salvador, muito Mônico, frente da Charlie, posição 8, com fim, 360. Ó, 3235, Charlie, informação em curso, para confins 360 autorizado. Decola de Tona Zero, curva direita, saída da Eule da Motiva. Transponder 5513, na rota Upzulu no zero, curva AVE, Upzulu no meia, conforme a rota. Gente, confins, 360 da Eulé da Motiva, Brasil 1-0, Bubava e Brasil 1-6. 5-5-3, 3-8-3-5. 3-8-3-5, controle 1-1-9-8-0, alternando 1-1-9-3-5. 1-9-8-0, alterna 1-1-9-3-5, 3-8-3-5. Planejamento correto, posição 08, chame pronto. Taxo Chile 6355, nós temos 118 a bordo, 4h40, galeão. 4 horas de galeão, confirme o avião? 1-1-8. Autorizar táxi até o ponto espera via Vato 1 no Indians, no ponto espera Torres. 1-1-8, decimal 9-5, posição altímetro no 0-9. Vato 1 Indians, 29-1895 a Torre, lá, o 6355. Passaria 2236 autorizado na remota no 2, chame táxi após a passagem do avião. Após o avião, traz o pushback 2233. Salvador, boa tarde, voo 9620, uma localizadora, 3560. É o live, pouso, está bem. Voo 20. Passaria 6-6-3-5-5, mantém a posição. Mantém. 6-12, enche da informação de chat. Deixa eu ver, 6-3 no 4, prepare Momo, transição Nemi e aguarde a cópia. Momo, Nemi e aguardará a cópia, 6-3 no 4. 7 a bordo, 530 já tá na minha, na Brasília. Sou em Índia, no ponto espera chama a torre, no 8 decimal 95, QNH 1009. Ótimo, Índia 1895, 1019, tá 32233. Boa tarde, eu vou 620, livrou? Autorizado de colapso 10, vento 1, 40 graus, 102. Está livre de colapso 10, 363, 55. Sim. 6314, está pronto, cópia? Pronto, cópia, 6314. Estacionar 6314, autorizado Petrolina, via UPZUL 20, nível 340. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à esquerda. Na saída Momo, transição Nenim. Aciona 5510, controle 119, decimal 8. 6314, autorizado Petrolina, via UPZUL 20, decola da 10 após a decolagem à esquerda. Momo, transição em... Sim. 340 é o nível, transponde 5510 após a decolagem 119.8. 6314, corteja novamente saída? Momo, transição em Nenim. Momo, transição Nenim, November, Eco, November, India, Mike. Momo, transição em Nenim. 6314, cotejamento correto, chama pronto, portão 06. Chamará pronto, 06, 6314. Saindo 2233, livre de decolagem, vento 140 graus, 189. Correção, 089, 140 graus, 89. Livre de decolagem, 2233. Decola aos 36, controle 119, decimal 8. 19, 8, boa. 3735, 132 a bordo, Campinas, 032 já. Que alternativa? Campinas. Tá 3835, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio Táxi em Índia, no ponto de espera Chame a Torre, o nono 8, decimal 95, QNH 109. Pátio Índia, ponto de espera da piscina 5, autorizado no 019, da piscina 3. Salvador, boa tarde, o azul 27, 11, final, pista 10. 27, 1, autorizado, pouso, pista 10, Ventura 40 graus, 8 mais. 40 com 8, livre pouso. Quanto é a posição? 069, portão 07, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 1169. 211, solo. Direito 211, solo, azul 279, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Tá 3835, livre decolagem, vento 140 graus, 109. Na 63, 14, na ponte 06, para o pushback, para a mesa. Xaná 63, 14, portão 06, autorizado, chama táxi. Autorizado, você para o táxi, Xaná 63, 14. décima 8. 980, grato, boa tarde, 323. Não é 3, 1, 4, na escuta? Permitiu, né? Escuta pra você. Já iniciou? Puxa. Já iniciou no momento, né? Marcelo, da 304. Prossiga. A equipe da manutenção formou a senhora, a nave da Golf está bloqueando o início do pushback do tornamento aqui no 6314. O Xanamé 314 foi autorizado o pushback da aeronave da Gol no 07 e autorizado do senhor também no 06. Afirmativo, porém a equipe de solo informou que está impossibilitando dar início ao puxamento de solamento no 06 era a aeronave da Gol que está puxando no 07. Então, ciente, aguarde, após o táxi da aeronave da Gol, será autorizado. Afirmativo, agora o aeronave 304. Xanamé 13 no 4 na escuta? Afirmativo, prossiga. Só confirmar, o senhor está no portão 06? Afirmativo. Sim. Fala, vou no 169 para o táxi, 178 a bordo, com fim, 4 horas. Vou no 169, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAT Taxi Índia. No ponto de espera, chame a torre, o 98 decimal 95, quem negar o 90 no 9. 1099, táxi seta 104 Índia, lado 295 no 169, bom dia. Autorizado, 63 no 4, no 06? Afirmo, chama táxi. Pista no zero, vento. 1 no 3, 0 graus, 8 mais. Autorizado alinhar e decolar 1 no 0, 1 no 9. Para o táxi no 6304 hoje, está com 71 a bordo, 13h40 para mim, Tornado, Salvador. Telemetria 314 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pax, Pax e Índia, no ponto de espera turno, no 8, decimal 95, quem negar no 0, no 9. Polizão 9, a Índia, no ponto de espera da 1-0, com a Torre Salvador, 1995, boa tarde, 6304. Decola as 49, controle 12, correção 119, decimal 8. 198, gol no 169. Salvador, chegar 6304, com a espera da 1-0, pronto. Autorizado, aliás, decolar 6304, vento 140 graus, 8 nós. Tem livre decolagem 1-0, 6304 hoje. Minha aproximação e aguarde a autorização de pouso. Sua intenção é de 1-0 ou 1-7? 1-0, senhor. Que aguarde a autorização de pouso. O meu golfito. Havanas, boa tarde, o Azul 6919, quem quiser tire para autorização. Azul 6919, autorizado Campinas, via Pesolo 10, por base, nível 340, decola da pista 10, após decolagem, curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Aciona 5552, controle 119.8. Autorizado Campinas 340 pela Pesolo 10, por base, decola da 10, curva à direita da Euleda Motiva. 5552, o Transponder 208, controle 6919. Controle 119.8. 98, o Azul 6919. Azul 6919, cotejamento correto, chama pronto, portão 1. Camará. Boa tarde, chegou 1620. Informação em curso é Charlie, está pronto, copia? Assino, está ciente da Charlie, está no box 5, copia. 1620, autorizado Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca Jalmo Caju. Aciona 5567, controle 119.8. Recife conforme, 370 da 10, decola na esquerda, Pucajamo Caju, 5567, aciona 198 nas costas. Foro 620. Foro 620, cotejamento correto, chama pronto. Bora. Salvador, uma boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, pronto, cópia? Prossiga. Na 3145, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída da Euleda Irumi. Aciona 5532, controle 119.8. Autorizado Galeão, 3620, via per November 857. Da Euleda Irumi, 5532 no transponder. Controle 19-8, está no 02, está no 3145. 3145, cotejamento correto, chama pronto. Vai chamar. Pita solo 57, direito 121 no solo. Eu confio. Tango Romeu, Golf Vitor, autorizado táxi Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, beleza. Romeu, Golf Vitor. Azul 6999, autorizado, chama táxi. Chama Torre, boa tarde, TAM 3190, estabilizado no zero. 3190, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 62 graus. Livre, pouso no zero, TAM 3190. Para táxi, o azul 6999-4333-88 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Azul 6999, autorizado táxi direito ainda até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, torre no 8.95, que nega no 0 no 9. No 0.19 pela Índia, declando no 0 azul 6999-1895. O meu Golf Vitor autorizado, táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Eu mantenho. 3190, solo 04, táxi direito, 121, decimal 1, solo. 3190, direito, boa, tá 3190. Turno 50 graus, 6200. Devo decolagem, azul 6909. Não, me confirme, o plano já está para as 20.05? Acima de 20.05, então...